ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na Serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. O Canal do Panamá é um dos mais importantes canais artificiais de navegação marítima no mundo e liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A sua extensão é de 77 km e 100 metros. Antes da existência do Canal do Panamá, os navios que se encontrassem na zona do Caribe e tivessem de navegar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico tinham de percorrer mais de 8 mil milhas, o equivalente a 15 mil quilómetros, atravessando o Estreito de Magalhães e o Cabo Horn, no extremo sul do continente americano. La bamba de Veracruz sabrosa. Por ti seré. Bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba. Ay, en mi casa me dicen el inocente porque tengo chamacas. Porque tengo chamacas de 15 a 20 y arriba y arriba. Pero arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré. Bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba. Ay, dilongo, dilongo, dilongo. El sombrero me lo quito y me lo pongo. ¡Súbele! Bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba. Les pido por compasión que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y venga otro son, pero arriba y arribita iré, yo no soy marinero, por ti seré. Bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba, bamba la bamba bamba, bamba. A construção do Canal do Panamá, situado no istmo do Panamá, hoje um país independente, mas no ano de 1880, a altura em que começou a ser construído, o Panamá era uma província colombiana. Com o engenheiro francês Ferdinand Lesseps, que havia já construído o Canal do Suez, iniciar as obras com um projeto da sua autoria. Lunar que tienes y tu lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no le hables, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay. Se alegran, chévito lindo, los corazones. Mm-hmm. espíritu lindo los corazones. Pájaro que abandonó su primer nido, si lo encuentra ocupado, cielito lindo, muy merecido. Ay, ay, ay, ay, canta y no le ames, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no le ames, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. A construção inicial do Canal do Panamá encontrou dificuldades de várias ordem, como as chuvas torrenciais, enchentes, desmoronamentos e uma elevada taxa de mortalidade dos trabalhadores acometidos de malária e febre amarela, o que levou, 10 anos depois, à falência da Companhia Nouvelle do Canal do Panamá, fundada por Lesseps. Erradicado o mosquito transmissor da febre amarela em 1905, melhoraram as condições de higiene e trabalho, lançando o projeto agora da responsabilidade americana. O projeto americano da abertura do Canal do Panamá foram movimentadas terras num volume 4 vezes superior ao projeto inicial francês. Finalmente, a 15 de agosto de 1914, entrou em funcionamento o Canal do Panamá com uma série complexa de eclusas, permitindo a passagem dos maiores navios da época. Coube a honra ao navio misto de passageiros e carga americano, navio a vapor, o Ancon, de ser o primeiro a atravessar o Canal do Panamá. O Ancon, mais tarde, em 1919, seria utilizado para o transporte de tropas americanas da Europa para os Estados Unidos. Me gusta cantarle a viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares. Y vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay cero que se me empine, ni cuaco que se me atore. Me gusta cantarle a viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento en toditos los lugares. Hay cero que se me empine, ni cuaco que se me atore. O Canal do Panamá possui um grupo de eclusas triplas no lado do Atlântico, as de Gatun, que se abrem ao Lago Gatun, o qual é alimentado pelo rio Chagres. Estas três eclusas fazem subir os navios até ao Lago Gatun, cujas águas ficam a 26 metros acima do nível das águas do oceano. Navegando do Lago Gatun para o lado do Oceano Pacífico, os navios encontram a eclusa de Pedro Miguel, situada no Lago Miraflores, a 15 metros e meio acima do nível do mar, e depois atravessam um conjunto duplo de eclusas em Miraflores, descendo até ao nível do Oceano Pacífico, próximo da cidade do Panamá, a capital do país. Todas estas eclusas são duplas, isto é, permitem o trânsito nos dois sentidos, do Atlântico para o Pacífico e do Pacífico para o Atlântico. Sin pasar en pasaría, tú que perdió vista un dulce amor, puede que sea aquel y abandonó, y por no volver sufre ya cruel dolor. Él y a su vez quizás te encontrar. No dia 3 de setembro de 2007, iniciaram-se os trabalhos para permitir a passagem de navios muito maiores, os chamados Post-Panamax. A dimensão limite para passar as eclusas do Canal do Panamá até 2016, ano em que terminaram as obras de ampliação do canal, permitia a passagem de navios denominados Panamax, com comprimento máximo de 294 metros, uma largura a que se chama boca de 33,5 metros e um calado de 12 metros. A partir de 2016, com as novas comportas, as dimensões máximas dos navios passaram a ser comprimento de 366 metros, largura de 49 metros e 15 metros de calado. Cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Recuerdan que era hermosa, más bella que una diosa. Ebrio yo de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, ahogándome en el llanto, me la llevó. Neste ano de 2018, o Canal do Panamá comemora 104 anos de existência. O tempo médio da travessia dos 77 km e 100 metros do canal é de 9 horas. Anualmente, transitam pelo canal um total de aproximadamente 15 mil navios. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Sobre las olas este amor que no voy. Acabamos de ouvir Marazia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.